sentar de frente pro mar. Me faz pensar que é onde eu sempre vou estar, mas sem pensar no que ainda vem contra mim. Eu quero sim saber o que ainda vem pra mim, que tudo passa eu sei, e ainda quero entender como que ainda não veio, pode passar sem eu ver. Nesse lugar onde o ruim acontece, passo bom onde acaba, some com a fumaça que basta, mas também alivia a vida, que daqui sempre é vista de uma maneira linda, enchendo os olhos daqueles que vem procurando a paz e as belezas que um dia viram em seus sonhos, poupando palavras, pois as pessoas dizem tudo. Não precisa ser maior pra ser a melhor do mundo, a paz ainda é um sonho, mas há tempo não os tem, aqui ela parece eterna, o momento de sossego. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é o meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é o meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar. Um dia vai, outro vem, eu sei que ainda tem tantas outras belezas que ainda não encontrei, mas orei e pedi pra que Deus desse pra mim a graça de conhecer o que Ele deixou pra mim, pra poder desfrutar de tudo no meu lugar e agradecer por tudo que me fez encontrar aqui. Tudo algo quer dizer, só depende de como se quer entender. A cada pôr do sol, uma nova emoção, a garganta apertada segurando a explosão da paixão que existe há 20 e tantos, daqui da leste a noroeste e por todos os cantos da cidade que eu tenho como eterna morada. Santos é o lugar que eu não troco por nada, faça chuva, faça sol, melhor lugar não há. Esse é o meu lugar e aqui eu sempre vou estar. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar. No calçadão, mulheres vêm e vão, mostrando sua beleza num dia quente no verão. Já na areia, sentado, olhando pro horizonte, desejo que amanhã seja melhor do que ontem. Cada dia aqui é uma lição de vida, dentro de cada quebrada, cada um uma sina. Quem já perdeu a fé, aqui encontrou motivos de sobra para procurá-la no amor, que se adquire a cada vez que imagina um lugar. Então logo realiza que é onde está. As lágrimas são inevitáveis quando na mente vem a saudade de alguém que se foi, mas no coração tem a certeza de que há um lugar aonde vão se encontrar. Lembranças vão e vêm quando se olha pro mar. Santos é o lugar aonde eu sempre vou estar. Eu tô no meu lugar. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar. No meu lugar é assim, de janeiro a janeiro, tristeza e alegria fazem parte dos roteiros. Esse é meu lugar, aqui estou e sempre vou ficar.